maior show live do Brasil chegou. Novo Super Pop. Está difícil de entender. Já não sei o que você quer. Brigas com o meu coração. Te disse que és minha paixão. E ganhei só uma ilusão. E um tremendo vacilão. Nunca está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só atração. Banda AR15, disparando sucesso. Nunca está presente quando te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com